Tô te ligando pra saber o que tá fazendo. Será que ele tá com medo? Não é ciúme, você não tá entendendo. É que a saudade hoje acordou batendo. Tô com saudade sim, mas não é de você. Saudade de alguém mordendo meu pé, me pedindo pra comer. Tô com saudade sim, das nossas brincadeiras. Lambida na cara, correndo na sala, comendo o pé da cadeira. Abre a porta que eu só vim trazer a coleira. Vou ser sincero com você. Esse cachorro aí é só pretexto pra te ver e pra te ter aqui comigo. A gente sempre vai voltar, porque o cachorro é o cupido. Vou ser sincero com você. Esse cachorro aí é só pretexto pra te ver e pra te ter aqui comigo. A gente sempre vai voltar, porque o cachorro é o cupido. Não tem jeito, não tem jeito. O doguinho é o cupido. Volta, bebê. Meu nome é Carti. Sobrenome é Ló. Portal do Arrocha. Tô com saudade sim, mas não é de você. Saudade de alguém mordendo meu pé, me pedindo pra comer. Tô com saudade sim, das nossas brincadeiras. Lambida na cara, correndo na sala, comendo o pé da cadeira. Abre a porta que eu só vim trazer a coleira. Sincero com você. Esse cachorro aí é só pretexto pra te ver e pra te ter aqui comigo. A gente sempre vai voltar, porque o cachorro é o cupido. Vou ser sincero com você. Esse cachorro aí é só pretexto pra te ver e pra te ter aqui comigo. A gente sempre vai voltar, porque o cachorro é o cupido. Yeah. A gente sempre vai voltar, porque o cachorro é o cupido. Oh, oh, oh. A gente sempre vai voltar.